Há 38 anos ali estava, esperando alguém que lhe ajudasse a mergulhar. Mas toda vez que agitavam as águas do tanque, alguém mergulhava em seu lugar. Mas ali Jesus chegou e a palavra ordenou, disse: toma sua caminhada. E o aleijado andou, a mulher do fluxo de sangue ele curou, e 10 leprosos de uma vez libertou. Quando ele encontra um cego, fez ele enxergar. Onde ele passa, deixa a marca no lugar. E nessa igreja vai operar o brilho de sua glória. Ele vai mostrar. Deixa ele brilhar aqui, deixa ele crescer. Aqui é ele que tem que aparecer. Toda a glória é dele, a honra é pra ele. O poder do toque dele. Deixa ele agir, deixa ele fazer. Quem sabe é hoje que ele vai curar você. Deixa ele brilhar, deixa ele brilhar. Onde ele passa, deixa a marca no ele curou, e 10 leprosos de uma vez libertou. Quando ele encontra um cego, fez ele enxergar. Onde ele passa, deixa a marca no lugar. E essa igreja vai operar.